Panorama Agrícola para 22 de junho de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 22 de junho de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Márcio Peixe. E o ditado desta sexta é: o sonho acabou, mas ainda tem pão doce. No programa de hoje, uma dica para o consumidor. A Alimento e Companhia traz informações sobre a pitaia, uma fruta funcional. E no boletim do SC Rural, ações do protetor ambiental no extremo oeste do estado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, para participar do programa, você liga 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O rótulo dos produtos comercializados deve sempre apresentar nome do produto, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação da origem e identificação do lote, prazo de validade, instrução para uso quando necessário e selo do Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Fruta exótica produzida em Santa Catarina, a pitaia traz muitos benefícios para a saúde. É boa para o coração, previne alguns tumores e também previne o envelhecimento precoce. Ouça detalhes na voz do pesquisador da IPAGRE de Itajaí, Amauri Silva Júnior. Bom, a pitaia, antes de tudo, é uma fruta, mas uma fruta especial, que a gente está chamando de fruta funcional ou fruticêutica. O que, que é isso? É uma fruta que, além de dar o sabor, aqueles nutrientes convencionais, né? Sódio, potássio, magnésio, ela tem substâncias fitoquímicas importantes para o corpo, para prevenir problemas ou até curar em algumas situações. Então, dentro dessa pitaia, principalmente de polpa vermelha, é encontrada um flavonoide chamado cactina. A cactina atua no músculo cardíaco, fazendo com que ocorra um batimento regular desse músculo cardíaco, né? Essa é a maior função da cactina, que normalmente é encontrada em cactos. Só que a pitaia ali é o quê? Além da substância, um sabor adequado, interessante para o consumidor. E essa cor vermelha dela é graças a uma substância chamada antocianidina. Antocianidina hoje é falada, né, a quatro ventos, como uma substância extremamente antioxidante, protege de radicais livres. Então, o consumo de pitaia, de certa forma, ajuda a prevenir tumores, evitar envelhecimento precoce, nessa linha de proteção mesmo. E ela tem mucilagem. A mucilagem é um produto que é encontrado em vários produtos, inclusive o Ora Pro Nobis, né? E com isso ajuda bastante o trânsito intestinal, evitando a constipação. Essa é a principal função da pitaia, né? Proteção, reeducação intestinal e ação cardiotônica. Você ouviu aqui no Alimento e Companhia do Panorama Agrícola a Amauri Silva Júnior, pesquisador da IPAGRE de Itajaí. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No espaço de hoje, nós conversamos com o tenente Sadio Omar, que comanda a Polícia Militar Ambiental no extremo oeste do estado. E as questões envolvendo educação ambiental são bem valorizadas pelo Programa de Estado SC Rural. Tenente Sadio Omar, que trabalho está sendo realizado aí no extremo oeste? A Polícia Militar Ambiental, ela é uma integrante, um componente do projeto SC Rural, e paralelo a isso também tem toda uma gerência de educação ambiental, onde são desenvolvidas algumas ações como palestras, seminários, campanhas educativas, e o projeto, né, hoje um programa protetor ambiental, que o SC Rural hoje disponibiliza um aporte de recursos financeiros dentro das metas do programa para que esse programa protetor ambiental com crianças seja desenvolvido em todo o estado a partir das unidades onde a Polícia Militar Ambiental tem a sua sede. Basicamente isso, Mauro, uma organização a partir das unidades, e o nosso objetivo é contemplar o máximo possível de jovens que possam participar nesse programa. Ele contempla jovens de 12 a 14 anos de idade, onde durante um determinado período eles recebem 120 horas aulas, um conteúdo teórico sobre a preocupação com o meio ambiente, várias temáticas são abordadas no projeto, e também a partir de receber esses conhecimentos, esse jovem já parte para ações práticas de gestão ambiental na sua realidade local. Então, é uma ferramenta fantástica de educação ambiental que vem nessa gerência de educação ambiental que a gente tem. Tenente Sadio Omar, o senhor falou em gestão prática a partir de conhecimentos teóricos. Daria para dar um exemplo? Exatamente. Nós aqui no Extremo Oeste, estamos na sexta turma do programa. Passamos uma em São José do Cedro, aí fomos para Dionísio Cerqueira. Atualmente temos em Paraíso, também Palmito e São Miguel do Oeste. Em cada comunidade, analisando a peculiaridade local, o projeto ele desenvolveu alguma ação. Por exemplo, São José do Cedro foi feito a partir do projeto, a primeira Eco Cedro, uma feira de saberes, onde também dentro da ação do programa foi recuperado nascente, foi recuperado um ambiente na praça local, enfim, foi dentro do projeto. Os jovens analisam a sua realidade local e buscam, além do conhecimento recebido teoricamente, expressar na prática já uma ação dessa consciência, se sentindo conscientizado e demonstrando para a comunidade que pode ser feito, cada um a sua parte, mas contribuir com o poder público e trazer uma melhora. Dionísio Cerqueira também foi feito uma ação envolvendo a recuperação de área degradada. Agora em Palmitos tem o Dia do Desafio, desenvolvida uma ação lá, foi feita uma limpeza de um recurso hídrico e posteriormente vai ter um trabalho de revitalização de uma praça lá, trazendo arborização, fazendo uma ação que demonstra para a comunidade que pode ser posto em prática ações que contribuam com a qualidade de vida da comunidade. Bem, tenente, recentemente vocês estiveram em Itaipu. Como foi a viagem? A viagem de estudo, dentro do cronograma do projeto, é uma das últimas ações do protetor ambiental. Então, em Palmitos, está se encaminhando para a formatura após um ano. Aqui no Extremo Oeste, o projeto, via de regra, ele é realizado no lapso de um ano de curso. E chegando, então, ao momento final, como uma ação também de reconhecer o trabalho desses jovens durante um ano de caminhada, após eles terem uma instrução de como fazer um decompositor orgânico, foi uma atividade em parceria com a IPAGRE, feita ali em Palmitos. Eles fizeram então esta viagem para Foz do Iguaçu, onde puderam conhecer as cataratas, a própria usina Itaipu, como uma atividade potencialmente poluidora, e todas as ações que foram desenvolvidas ali. O Parque das Aves, que é o maior parque da América Latina no quesito de proteção de aves. E, ao final, também, então, a visita que é uma das maravilhas do mundo, as cataratas, onde tem ali o museu também, eco-museu, enfim. Uma atividade que buscou trazer para esses jovens, demonstrar ações de recuperação ambiental, como se pode interagir com o meio ambiente e recuperá-lo ou preservá-lo no quesito aí de uma beleza natural como é aquela unidade de conservação federal que é o Parque de Foz do Iguaçu, das Cataratas. Tenente Sadio Omar, da Polícia Militar Ambiental no Extremo Oeste de Santa Catarina, muito obrigado pelas suas informações.